Lembro do show em 94 no Hollywood Rock, no Rio de Janeiro. Fui eu e meu amigo Marcelo. Fomos assistir o dia que era Titãs, Poison e Aerosmith. E o Aerosmith abriu com essa música também, num volume absurdo. Foi sensacional, inesquecível esse show. E agora a gente vai com uma banda de New Jersey, que muita gente conhece, muito famosa. Formada em 83. Mais de 130 milhões de álbuns vendidos até hoje na história, vão ser headliner no dia 23 aqui no São Paulo Trip. Essa música é uma B-side do álbum New Jersey também, uma grande balada. Esse nós vamos com Bon Jovi, Wild is the Wind, ao vivo em Londres 2010. Wild is the wind. You got to understand. the wind. You need someone to hold you, somebody to be there night and day, someone to kiss your fear away. I just went on pretending, too weak, too proud, too tough to say. I couldn't be the one to make your dreams come true, so I got wrong, and I needed you, baby. Why is the wind that takes me away from you? Cold is the night when I got love to see me through. Why is the wind, it blows through my heart tonight, tears us apart? Wild is the wind, wild is the wind. You gotta understand, baby, wild is the wind. Radio Station. É isso aí, fomos com Bon Jovi, Wild is the Wind. Essa música é do álbum New Jersey, não é tão famosa, mas é uma balada espetacular. Gosto muito dessa música também. Agora a gente vai com uma banda que é formada por uma vocalista americana e um guitarrista inglês. Eles vão abrir para o Bon Jovi no dia 23. A gente vai tocar agora The Kills com Doing It to Death. Yeah. Esse foi The Kills com Doing It Death. Então a gente está fazendo hoje um programa especial sobre o São Paulo Trip, um festival que acontece aí paralelamente ao Rock in Rio em setembro desse ano. As bandas que vão para o Rock in Rio vão aproveitar para vir para São Paulo também, que é um grande mercado também, e fazer alguns shows por aqui, certo? Para quem quer enviar um recado para a gente, pedir uma música, entra nas nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é facebook.com/neorockzone, tudo junto, tá certo? Mande aí a sua sugestão, o seu pedido, sua reclamação, qualquer coisa que você queira falar com a gente. E agora a gente vai tocar aí uma das maiores bandas de todos os tempos, formada em 64 na Inglaterra. A formação clássica tinha Roger Daltrey nos vocais, Pete Townshend na guitarra, John Entwistle no baixo e Keith Moon na bateria. Eles vão ser headliner no dia 21. A gente vai ouvir da ópera rock de 69, Tommy, Pinball Wizard com The Who. Agora a gente vai ouvir uma banda que foi formada em 85, em Los Angeles. Para mim, eles formaram a maior banda de rock dos anos 90. Fizeram muito sucesso, muitos shows, muitos problemas também, o que acabou causando a dissolução da banda. Hoje eles estão juntos novamente e vêm aí para tocar no São Paulo Trip. Vão ser os headliners no dia 26. A gente vai ouvir ao vivo em Tóquio 92, Guns N' Roses com Estranged. It's a nice happy song, kind of like a walk in the park. sun coming through your window in the morning, and it's a beautiful day, and you've got nothing better to do than commit Harry Carey, so. Oh, you're into that, all right. This is called Estranged. You're talking to yourself. I know but it's home. You can't fool yourself. You can't end this world alone. Told you, baby, how it was gonna be. So what'll happen to you, baby? Guess you'll have to wait and see. One, two. Hold on. When I find all of the reasons, maybe I'll find another way, find another day. With all the changing seasons of my life, maybe I'll get it right next time. And now that you've been broken down, got your head out of the clouds, you're back down on the ground. And you don't talk so loud, and you don't walk so proud anymore. And what for? Well, I jumped into the river too many times to make it home. I'm out here on my own, I'm drifting all alone. And it doesn't show any time to read between the lines. I see the storm and getting closer, and the waves, they get so high. Seems everything we've ever known's here, why must it drift away and die? Do Guns para fechar esse bloco aí. Agora a gente vai tocar uma banda inglesa, eles vão abrir para o The Who no dia 21. A gente vai aí com The Coach, She Sells Sanctuary. Thank you. Quem sintonizou agora, a gente está fazendo aí um programa especial sobre o Festival São Paulo Trip, que vai acontecer em setembro aqui, paralelamente ao Rock in Rio. Então, as bandas que vão tocar no Rock in Rio também vão descer aqui para São Paulo para fazer um som também, certo? Essa próxima banda lançou seu primeiro álbum em 69 e o nome do vocal é Vincent Damon Fournier. Eles vão abrir para o Guns no dia 26, mas ele é mais conhecido como Alice Cooper, com Poison. We'll be right back. Radio Station. Aí fomos de Alice Cooper com Poison. Pra mim, essa próxima banda deveria ser headliner no São Paulo Trip, mas eles vão abrir para o Aerosmith no dia 24. Esse é o show que eu e a Camila vamos assistir, imperdível. Então a gente vai hoje com Def Leppard, Hysteria. Try to get rid of me. do Def Leppard, Hysteria. E essas foram as bandas que vão tocar aí no São Paulo Trip em setembro, paralelamente ao Rock in Rio. Mas algumas bandas que estarão no Rock in Rio não estarão aqui com a gente em São Paulo, né? Então a gente vai tocar algumas músicas dessas bandas aí que não estarão com a gente. Então a próxima música é de uma dupla inglesa formada em 81. Foram associados inicialmente na onda das bandas New Wave do início dos anos 80, mas depois passaram a fazer um pop rock muito legal e que os levou ao mainstream logo depois. Então a gente vai com Advice for the Young at Heart com Tears for Fears. Eles vão estar no Rock in Rio. Advice for the young at heart. Soon we will be older. When we gonna make it work? Can't do anything that we want. Advice for the Young at Heart, com Tears for Fears. Grande som esse. E agora a gente vai ouvir uma banda da Califórnia formada nos anos 90. Na verdade, foi na época que os integrantes estavam no high school. Eles fazem um rock alternativo. A gente vai ouvir então Incubus com Stellar. Meet me in outer space. We could spend a night, watch the earth. Foi Incubus. Incubus que vai tocar no dia 23 no Rock in Rio junto com Guns N' Roses e com The Who. Queria mandar um abraço aí para Brothers in Races, que é uma liga de automobilismo virtual. O presidente aí, o Michael Oberman, ouvindo a gente. Aquele abraço. Logo a gente está aí correndo na outra terça-feira aí, certo, Michael? É isso aí. Agora a gente vai ouvir uma banda que de Los Angeles também, formada em 1983. O estilo deles é um rock com ênfase no funk. O lineup original da banda chamava-se Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Mas com a saída de dois integrantes, o Hilo Slovak e o Jack Irons, o nome mudou para o que a gente conhece hoje. A gente vai ouvir Danny California com Red Hot Chili. Mississippi, Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Red Hot, que vai ser o headliner no dia 24 no Rock in Rio. E essa próxima banda também vai tocar no dia 24, vai abrir para eles. Uma banda de Huntington Beach, na Califórnia, faz um punk rock, formada em 84, continua nativa até hoje. E essa vai ser para fechar a noite de hoje. A gente vai tocar The Offspring com A Million Miles Away. There was a time looking through my fechamos a noite de hoje com The Offspring, com Million Miles Away. Esse então foi um programa especial sobre o festival que acontece em setembro aqui em São Paulo, o São Paulo Trip, paralelamente ao Rock in Rio, com as bandas que estarão lá no Rio, vem aqui para São Paulo também fazer um som, certo? Queria agradecer a todos que ouviram hoje a nossa rádio, a gente teve mais ouvintes hoje. Queria agradecer a todo mundo que teve o seu tempo aí ouvindo Rock and Roll com a gente. A gente vai estar de volta na quinta-feira que vem, às 8 horas, para mais um programa, tá certo? Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu! Now Rock Zone, your online radio station.